A menina bexigosa viu-se ao espelho, soltou-se do vestido e viu-se nua. Está agora vestida de vermelho, inerte no passeio da rua. Antes fora alegria e alvoroço, mas num baile ninguém a foi buscar. Morreu o sonho no seu corpo moço, passou a noite a chorar. Tanto chorou que lhe chamaram louca, cada qual lhe levava o seu conselho, mas ninguém, ninguém, ninguém lhe beijou a boca. E a menina bexigosa viu-se ao espelho. Depois fecharam a janela, vieram os vizinhos, pobre mãe, vieram os amigos, pobre dela. Era tão boa e simples, tão honesta, portava-se tão bem, e dão-lhe beijos na testa, beijos corretos, pois ninguém, ninguém soube em vida matar a sua sede. A menina bexigosa portava-se tão bem, e o espelho continua na parede.